Agora a sua posição de 3 horas, 10 milhas. Sim, tem que ser 4910. Boa noite, 68, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, sim. Ok, ok, 3-4-5-9-4-9-5-9. Zero. Sonem 62-12, complete sinal do procedimento, chame o em Salvador, frequência 118-95. Legal, boa noite. 3600, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. 060, via chegada Mari, no 095, dando 3600. Azul 2534, após o ETAP, foi ser a Vitor 366, desça para 2500. Pés autorizado, final do procedimento terminado da Vitor, nós era responsabilizado. Obrigado, voo 366 da presente, 2500 pés, após estabilizado, azul 2534. Azul 5001, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Salvador, Azul 5001, solicita nível 340. Azul 5001, faça o nível de voo no 70, solicita ao centro. Frequência 128.35, alterna 125.1. Niner, good night. 12235, alternando 351, Azul 5001. 125.1. Confirmação. Chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Ok, alternada 251, do 5000. Salvador, departure 4-9-er, 5-9-er, azul. Azul 4-9-er, 5-9-er, radar contact, contact level 140, coral depart. 140, 4-9-er, 5-9-er. F3600, autorizado descer para 4 mil pés sem restrições. 4.000 pés, 3600. É possível voar o Avito 360? Autorizado voar o Avito 366, TAM 3600. Ativo 366, agradece o TAM 3600, obrigado. Alfa-Gol, boa noite, o Azul 2703, centro da Alfa. Azul 2703, contato radar, 64 milhas, nordeste de Salvador, foi Bonf para interceptar a chegada Bonf e a parte para a descida. Voando Bonf, intercepta Bonf e reportar a descida, 2703. Azul 4107, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 015. Mário 050, desculpe lugar a velocidade. Livre, autorizado voar direto, CA Vitor 366, Azul 4107. Azul 4107. Voo 0098, via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. O patrono 07 pode manter a rota Easy High. Autorizado, azul 4107. Certo, bravo, vai manter a rota, mantendo High. Sonia 6313, está no centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 128 35 125 1, 3 1. Sinal, clear, 40 confirmed, 1002, 5 months. Metro 212, Alfa Kilo, Fat 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, Fat 3, 3 Lima. Azul 2534, estabilizado. Estabilizado, visual 2534. Destinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. TAM 3600, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reposto estabilizado. 2500 pés, autorizado LS, 10015. Autorizado final do procedimento RNAV da pista 10. Final da RNAV da 10, 3600. 099-73, airborne at 58, call now 120, decimal 8. 120, beleza. Salvador Departure, good evening, Geral 9973, crossing 1000. Geral 9973, radar contact, contact level 340, dial departure. 340, dial departure, Geral 9973, possible to fly ahead and dial. Fly Leda, position. Leda. Alô, Salvador, Hugo 1134106, autorização, pushback acionamento. Hugo 1134, autorizado, pushback acionamento, chamar o táxi. Autorizado, chamar o táxi, Hugo 1134. Go ahead. 2774, radar saver disseminate. Call Ilhéus 120.1. 262, desculpa, deixa eu ver. Chama 6224, formação Alfa, autorizada Aracaju, rota do plano de voo, Golf 677, nível 190. Após decolagem, curva esquerda, subida Conde, da pista 10. O transponder é o 0275, controle em 1B0, decimal 80. 2713, desça para o nível de voo 080, ajuste na 095. 080 na 095. Decolagem não na 0. Na Conde, curva esquerda em céu, 0235 transfone, 20.8, controle, 6242. Correto, 6224, chama para o Chiba, que é só, né? Valeu, obrigado. Pode voar o 366 agora, o azul 40, 4107, por exemplo. Sou 4107, autorizado direto para a Vitor 366. Certo. Final RF, estabilizado, TAM 3600. TAM 3600, complete final do procedimento, chame Tour em Salvador, frequência 118, decimal 95. Vento 1895, com boa noite, grato, 3600. Salvador, o 2713 poderia voar o servidor 367? 2713, número 4, na aproximação, mantenha a proa de bom, filho. E aí, está mantendo bom. Passa, deu ponto de espera da pista 1-0, e a parte única, próxima ponto de espera 2954, torre, que é legal, no 0-1-5. Autorizado, táxi de empate, deu ponto de espera 1-0, pode esperar 2954, gol 1-1-3-4. Pouso azul 4107, sem restrições, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento RNAV da pistão no 0, reporte estabilizado. 2500, com 1500, reporte estabilizado, azul 2407. Azul 4107, com que velocidade indicada? 250. Gol no 098, confirma velocidade indicada. Está mantendo 269 nós do gol no 098, vai reduzir 250 agora em uma centena. Só para 230 nós, tráfego que o precede na aproximação, 11 horas, 10 milhas, com 250 de ground speed em redução, Embraer 190. Paciente, reduzindo 230 nós, no 098. 4 Juliette, portão 01. Juliette 01, deixa eu testar. Ok, marca 230, right, copy. Marca 230, clear to Miami, flight plan route, flight level 340. Runway 10, after takeoff, left turn. Momo departure, Menin transition. Squawk 5507, Salvador departure 120, decimal 8. Runway 10, left turn, remote departure, and transition, call 5507, 0 7 to 120, that's morning. Micron 230, is it back correct? Come ready to push back and set up. We'll be ready to push back and set up. Salvador, boa noite, 1-1-3-4, ponto de espera 1-0. Sim, Paciente aguarde, 34. Aguarde, 34. 309, autorizado descer até o nível de voo 050. Esse é o 050, já está reduzido, 2209. Autorizado ali, mantém o 134, estão usando. Aqui mantém o 134. Torre, pode passar para o solo, 219-106-600? Tivemos, se o solo for 07-219, só. 219, boa noite. Volume 34 autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento de 100 graus, V19. Autorizado a alinhar e decolar, 10, Volume 34. Gente, é 3600. Alfa Juliette, remota 13 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 13 do Pátio 1, 3600. Passar o 366 agora, o 4107, iniciando a RNAV. Do 4107, complete sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamado 295, obrigado. Dono 098, desça para 2500 pés, ajuste no 095, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, responsabilizado. Gente, descida 2500 pés, ajustado no 095, reporta no final do RNAV no 0, no 098. Volume 34, decolou 09, controle 120, decimal 8. 208, 1934. Volume 098, reduza para 1809, tráfego que o precede na aproximação a 7.7 milhas, com 1.57 de grau de speed em redução. Está reduzindo o volume 098. Torre Salvador com 1134. 1134, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantenha nível de voo 350. Sabe, mantém 350 na PUCA, 1134. Pouso vento 100 graus, meia dúzia mais. Livre pouso 4107. Do 2703, após selo, vou encerrar Vitor 366, autorizado a descer até 4.000 pés. Após selo, voo 366, desce para 4.000, do 2703. estabilizada a RNAVE 10, igual no 098. Passa Serra Vitor 366. Vono 098, complete novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre 1895, Vono 098, boa noite. Azul 2703, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAVE da pista no zero, responsabilizado. 2500, autorizado final da RNAVE, recontratado, 2703. Azul RNAVE no zero. Gente, 1098, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Continua a aproximação, guardando livre, 1098. Do 4959, Pass Coral, Radar Service Terminate, contém flight level 140, call Ilhéus, 120.1. Portugal 023, viable for arrival, stand flight level 050, Kennedy 0015. Autorizado o pouso pistão no zero, vento 1000 grau, segurança. Autorizado o pouso 90, igual no 098. Ciente do acionamento, chama para ataque. Ciente, chama para pushback então, 6224. Vai calar, shoot 3-0. Clear, for pushback, start up, call right to taxi. Alô 2703, completo o sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2703, final da RNAV da 190. Ciente, continua a aproximação, Azul 2703, vai tudo em pouso. Valeu. Vão no 134, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Chama o centro 2545, alternando 2685, Gol no 134. Estimativo, bom voo.

Então, 219, senhor. 219, boa noite. Salvador, boa noite, Azul, 27 na televisão. 27 no 3, Alfa, Kilo para parte 3, né? Tentar sinalizar 2. Alfa, Kilo para 3. 1868 para 4. Dark City, José. 868 para 4. Boa noite, 64, ponto 0, 10, pronto. 24 autorizado, Alenha Nicolás, vento 1 no 00 grau, 59. Alenha Nicolás, 10, 0, 10, Portugal 023, apelo fly, Serra Vitor 366. Copy, apelo, Serra Vitor 366, Portugal 023, 2500 feet, clear, and nav runway 10, call 7. Pronto, quase. Pronto, liga. 968, autorizado Aracaju, Golf 677, nível 230. Subida Pulga, transição Aracaju, curva à esquerda. O transponder 5514, 1208, contra. Ok, nível 230 para Aracaju, Pulga, Caju, curva à esquerda, Golf 677, 514, 1208, boa noite, 68. Foi reto, chama para pushback e fundamento, 1868. Chama na. 4, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída Conde, sub e mantenha nível de voo 190. Autorizado após 2000, direto Conde, Oxanã 6224. Viu, Conde, obrigado. Portugal 03, are you able and not procedure? Affirmative, Portugal 03. Roger. Clear for takeoff, wind 120 degrees, 6 knots. For takeoff runway 10, parking 230. Can 230 airborne 29 call now 120 decimal 8. 120 decimal 8. Good night, parking 230. Departure parking 230 at a 1500 climb in flight level 340. Europa 230, ready to contact the departure. Passport level 340, fire bomb. Say again the altitude. America 230, radio contact with the battery, class level 340, via home. Flight level 340, the Momo departure, American 230. At Portugal 023, descending to 2500 feet, but stably on the airmass procedure. Altitude 2,500 feet becoming established on the NAV approach runway 10, Portugal 023. Portugal 023, contact Sally, 18.95. 18.95, Portugal 023, bom dia. Portugal, bom dia, Portugal 023, on final, runway 10. Roger 023, clear to land, runway 10, wind 100, wind 69. Clear to land, runway 10, Portugal 023. De massivo, chinamento 224, Alfa Romeo 363. 363 na boa, obrigado. 1868 para o táxi a bordo 176, 250 Recife. Boa noite, 68, táxi central, ponto de parada 10, via Pátio Uníndia. Ponto de parada 1895, ótimo, entrou no 0 no 5. No 0 no 5, Pátio Uníndia, 1895, voo 1868. Alfa XE Lima, prossiga. Alfa XE aí, o XE Lima solicita autorização de remoto. Parada cirurgia número 7, até a posição remota 1 no 4. Sente, aguarde. Aguardando mais. Na 6224, está na escuta do controle Salvador. Está 20 milhas para Conde. Para terminar Aracaju, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 90, chame o controle da Aracaju, frequência 120, decimal 3. 123, Gol no 868, autorizado, Lema, turno 0. Sério, Mateiro, gol no 868. Mecânica 230, contacte Recife Center 125, decimal 45, Panegon 126, decimal 85. 2545, 126, decimal 8, that's a Recife, American 230. Autorizado a decolar, 100, grau circulante. Ele decola 00, bom noite, meu iniciando. Ele decola 6837, controle 20.8. Pula 20.8, obrigado. Salvador, gol 1868. Gol 1868, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, via C da PUCA. Sobe para 230 na PUCA, gol 1868. Ponte 68, VI Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, muito obrigado. No 868, chame o centro Recife. Frequência no 2000, decimal 85, alterna no 2. Corrigindo, Bono 868 é 125, decimal 45. Alterna no 2000, decimal 85. Bono 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Obrigado. Edu 2224. Sim, Lima está autorizado o reboque até a posição no 4, da posição 7 para a posição no 4 e 4. Luiz Certo 366 para a nave, reporte para a descida, aqui legal no 095. Ô, 366, reporte para a descida, para saber. Passarei do 2224, mas quantas milhas irá iniciar a descida? Podemos continuar a descida se for conveniente para você. 2224, desce então para 4.000 pés, é o número 1 na aproximação. Desce para 4.000, número 1, passarei. voo no 972, boa noite. 972, dessa via chegada a Mari para nível de voo 060. Renegar na 015. Desce via para 060, voo no 972, no 1500. Seria o número de voo? 32, voo no 972. 32, 972. Se possível, ferro Victor 369, ok? Voo no 972, voo incerto 366. Na 6074, dessa vez chegada a Mari para nível de voo 070, que é legal no 095. 0070, Passaredo 2224, dessa para 2500 pés, autorizado o RNAVE, reporte visual com campo. 2500, autorizado o RNAVE, reportarei visual, Passaredo. Salvador, boa noite, voo 1098, suficiente da informação Bravo. 1098, informação Bravo, confere. Serra Bravo, Serra Golfo autorizado. Pedro Lua 10, nível 370. Subida pouca, transição de par, curva esquerda após a decolagem. Transponder 5517, controle 120.8. Sente autorizado para São Gonçalo, nível 370, via Pedro Lua 10. Decola na boca, transição de par, com curva à esquerda, 5597 ao transponder, 120.8 ao controle, 1098. Correto, vou no 098, chama para o feedback para mim. Valeu. 58, está cruzando agora 210 para 1070 com a Alfa. Oxiana, é 258 dessa via, chegada a Mari para nível de voo 080, QNH no 095. 7 via, 080, Mari. NH1010568. Passaredo 2224, está fazendo desvios? Negativo. Confia para o que está mantendo. Estado 366. Estava leve muito esquerdo, agora está corrigindo. Sim. Turno 972, desça para 4.000 pés, NH1015. 4.000, 1015, voo 1092.